Agora são 3 horas da matina. Aí, Malá, firmeza? E aí, Sangue, tranquilo? Então, o que que pega? Ah, esse pato com as mãos atravessando na boca aí, certo? Tipo, pediu uma força pra se levantar e agora tão dando mancada aí. Tá de conversinha com os bichos, tão dando mó goela, esbanjando dinheiro. Tá tirando, certo? Aí, isso não tá certo não, hein, mano? O cara tá se fulando aí, subiu o gás dele. Tô com a barca aí, mano, as quadradas tá tudo em cima. E tem mais uns 3 malacas aí comigo aí que vem fazer uma resposta aí, dois. Calma aí. Pode crer, mano, vamos sair na captura. Você se define, cada um tem seu limite. Aquele cara que tinha uma vida sossegada demais, porém, isso não era nada. Tu perfeito, meu elemento neutro, cê dava o dedo. Queria ter mais dinheiro, ponto de venda, química macabra. Falava, ditava, escrevia os seus caminhos, linha torta, pensamento maldito. Dupla personalidade, uma de mocinho, outra de bandido. Mudanças de hábito, comportamento, rebeldia, um submundo de droga já o liderava. Aliado de duas caras, vai botando o assunto, molecada viciada, menina prostituída, é drogada. Hoje você pode pagar a casca, amanhã você não pode, ele te mata. Sim, pensava já não existia mais amigos, sim, inimigos ele fez. Estratégia, golpe de mestre, antes que a vaca vá para o brejo, cê julgava esperto demais. Tudo dava certo, parecia que não iria parar. Falava pouco e por debaixo do pano, arsenais rolava solto, ruas marcadas, comandadas pela lei da bala. Não ligava fogo, estabelecimento, um boteco. O dono estava devendo, ele chegou, olhou, analisou, sacou e atirou. Personalidade de quem vive de quebrada. Rua de terra, manchadas de sangue, linguagem da violência, brincamos de bang bang. Então, rua de terra, manchadas de sangue, qualquer comentário é sem chance. Rua de terra, manchadas de sangue, linguagem da violência, brincamos de bang bang. Então, rua de terra, manchadas de sangue, qualquer comentário é sem chance. A lei da rua é de quem puxa, saca, mira, atira, derruba e depois confirmar para ver se matou. Para mais tarde não ter problema do predador se tornar a presa fácil em uma tocaia. O tiro a queimar roupa, uma doze na sua boca, o dedo no gatilho, seu último suspiro, a bala é sua casa, você me entende? Um suicídio mais parecido com um homicídio. A malandragem como aliada teve a sua história, ou falas com homens rivais, arsenais procurando mala, que cê julgava o tal é mal. Cinco elementos encapuçados invadiram a porra daquela bocada, levou o malaco do começo do assunto de quebrada. Eu previ o que todos previam, alguns quilômetros dali ele morria. Descarregaram o berro no meio da sua fuça, mais uma fita maluca, Rio Capivari Mirim, Campinas. 3 dias depois, o malaco foi encontrado boiando em fase de decomposição. Periferia, favela, bocada, não existe perdão. No beco do crime você aprende a lição, ladrão. Você aprende a lição, então. Rua de terra, manchada de sangue, linguagem da violência, brincamos de bang bang. Então, rua de terra, manchada de sangue, qualquer comentário é sem chance. Rua de terra, manchada de sangue, linguagem da violência, brincamos de bang bang. Então, rua de terra, manchada de sangue, qualquer comentário é sem chance. Execução sumária, verdadeiro som de malaco da casa, das ruas violentas e pobres do Jardim Campo Belo e Vila Palmeira. Mano Léo, Renato Afro, japonês, criminal Vex. Execução sumária, T-A-Z.